Uma narrativa em dois tempos, presente e passado. Num enredo que esconde um segredo muito bem guardado. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 46. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu preciso conhecer o Palácio de Verno. Eu sou Bruno Assis e a Maria é muito mais bonita que a Anastácia. Eu sou... Cara, Tudo bem? Olha, tá. Eu sou Daniel Cavalcante e o John Boyne cunhou minha definição pra amor incondicional nesse livro, cara. Ah. Concordo, cara, concordo. Eu sou Andrei Lenneman e um dia eu parei e percebi que estava velho. Eu penso nisso todo dia, cara. Porra, teve um silêncio assim que... Parando pra pensar agora. Então, deu aquela pausa dramática, todo mundo assim, tipo, nossa, fudeu. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a transição dos livros de criança com o livro de adulto. Pode ser, pode ser. É o primeiro livro adulto do autor, né? Não, não é o primeiro livro adulto dele, não. Não? No Brasil é, não? Não. Do John Boyne? No Brasil, mas não que ele lançou. Ah, menos mal. O Garoto no Converso também é considerado livro adulto dele, né? Livro infantil, não. Eu pensava que o Garoto Conversa era um livro adulto? É, não, mas é com o protagonista adulto, né? Acho que é essa a distinção que o Diego quis dizer ali. Ah, tá, entendi. Porque eu até poderia defender aqui que o Menino do Pijama Listrado tem uma certa abordagem adulta, né? Não, claro, claro. Mas é mais pelo protagonista mesmo, sabe? Sim, sim. Eu sou o Diego Locon e eu odeio o verão. Cara, essa... Palácio de Inverno. Essa é uma bela... É um belo começo, cara. Parabéns. Obrigado. É, vindo do Diego, né, cara? Tá no lugar certo, cara, inverno, Rússia. Inverno com 31 graus em Florianópolis, então, por favor. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos do terceiro título publicado no Brasil do autor best-seller John Boyne. Conhecido mundialmente aí pelo seu livro O Menino do Pijama Listrado, que a gente já falou por aqui. Exatamente, o best-seller, né? E hoje falaremos, como né, eu falei na introdução, como o Diego fez uma referência ao inverno ali, como todos brincaram. Hoje falaremos do livro O Palácio de Inverno, em inglês chamado de The House of Special Purpose. É Purpose ou Purpose? Purpose, né? Posso ser meu inglês, não. I don't have Ah, vai ficar assim mesmo. Não dá nada. Purpose. Purpose seria mais tipo pedido de casamento, é isso? Exato. Ah, então tá. É isso aí. Eu estou propondo. Propose. I am propose Marcelo Zaniolo in marriage. Or something like this. Não faz isso. Eu lembrei, João. Ah, que bonito. Pedido de casamento ao vivo. Puta, a gente tá gravando isso. Eu lembrei de uma piadinha rapidinha aqui só pra quebrar o clima. Ah, o Marcelo contando piada. Não, é rapidinho. Aconteceu, é verídico, aconteceu, eu tava vendo. Um cliente chegou na minha empresa de turismo em Floripa e chegou assim, pro atendente, né, do balcão lá. Man, do you speak English? Daí ele falou, não. Aí o cara, hablas espanhol? Daí ele, yes. Que bom. Isso é uma história verídica, porra. Tá, deixa eu voltar aqui. O Palácio de Inverno, em inglês chamado The House of Special Purpose, publicado pela editora Companhia das Letras. E pra gravar esse episódio com a gente, temos aqui três convidados. Começando pelo sul do país, de volta ao LivroCast depois de um longo hiato, Andrei Lenneman, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, Marcelo, Diego, Bruno, Daniel. Estamos aí, né? Cara, o último episódio que tu gravou, cara, foi 37 de indicações. Cacete. A gente tá no 46 já. É verdade, cara. Passaram muito tempo sem mim, cara. Então eu tive que reivindicar meu lugar de volta. É mais de meio ano já, cara. Olha só, bem-vindo de volta verdade. E vamos adiante. Valeu. Diretamente do Sudeste, do finado e saudoso podcast Enquadrando e Andando, pela segunda vez com a gente, Daniel Cavalcante. Fala aí, pessoal, ouvintes do LivroCast, saudosos ouvintes do Enquadrando e Andando também. É a forma da gente aparecer, cara. Enquadrando e Andando até agora não voltou e talvez nem volte, mas a gente tá por aí. Ah, enquanto tá isso, aí. Vai aceitando convite, podcast menor e tal, né? LivroCast. Nossa, podcast minúsculo comparado ao Enquadrando e Andando, meu Deus. Mas sério, obrigado aí pelo convite. E é legal porque eu só gravo o livro que é importante pro Zaniolo. Era isso que eu ia falar agora, cara. Os dois livros mais importantes do Zaniolo, chama o Daniel. Bota o Daniel pra ler essa bagaça aí, que ele vai ler esse livro todo. O livro tem 500 páginas. O Zaniolo chegou pra mim, ó, lê essa parada aí que tu vai gostar. E aí, 40 episódios depois, ele me chama pra gravar o livro. Mas tá bom. Isso chama amor. É o tempo pra ler o livro, né? ter o tempo de terminar o livro com calma. Mas eu tô curioso pra saber se tu gostou ou não, mas a gente vai descobrir isso ao longo do episódio. Vamos descobrir. É só pra entender aí que o Daniel gravou com a gente A Sombra do Vento, né? O livrocast 26, se não me engano. E tá voltando agora 20 episódios depois pro 46. Bem-vindo, cara, aí. Vamos lá. Pelo menos eu volto, acredito eu que eu volto no 66, pelo menos, né? É, assim, não, é. De 20 em 20. E eu só daqui a meio ano. É verdade. Eu vou anotar pra cumprir isso depois. E por fim, né, nosso terceiro convidado, o entre aspas especialista em John Boyne do episódio, diretamente do Papo de Mineiro e do canal Estamos em Obras, Bruno Assis. Seja também novamente muito bem-vindo. Opa, tudo bom com vocês aí? Tudo bom certinho, pra todo mundo, cara. Aí? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem for de noite. Mas enfim, especialista bem entre aspas, né, porque eu sou putinho do John Boyne mesmo. Eu só curto muito o cara, leio tudo que ele publica, sou mó putinho do John Boyne, confesso. Vocês vão ver que eu defendo o cara com todas as minhas forças aqui, né? E vai ser melhor participar do... Qual que é esse podcast mesmo? É o Livrocast, cara. Ah, tá, desculpa. Desconectando o Bruno em 3, 2, 1. É, cara. Mas eu achei que a tua frase de abertura fosse: eu sou a putinha do John Boyne. Não, eu evitei palavrões na entrada, porque... Não assustar, né? Pra gente deixar pra saída também, né? É, eu vou ter várias oportunidades de falar isso, pode ficar tranquilo. É. E é bom participar do Livrocast, já que o Papo de Mineiro é um podcast que tá tipo enquadrando e andando. Um dia volta. É verdade. Tá tipo enquadrando e andando, tá parado. Então hoje vamos relembrar quem é John Boyne, porque eu já falei dele no longínquo Livrocast 4. Vamos entender o que levou o autor a escrever este livro, personagens, um pouco de história, opiniões e muito mais. Logo depois dos comunicados. Começando a sessão de comunicados de hoje, Diego, um aviso rápido pro nosso ouvinte: mudamos os links de parceria do Livrocast. Reparou alguma diferença no site, Diego? Sim, isso muito me interessa. Será que o ouvinte reparou a mudança no site? Olha, se ele reparou, não sei, mas tem agora 3 opções pra comprar. Exatamente. Agora, se você gostar de um livro comentado no episódio, ficou com vontade de ler, de repente não só do tema do episódio em si, mas outros que são mencionados ao longo da conversa, né? Se você achar que a gente deve ganhar alguma coisa com isso, pra ajudar o projeto a crescer, o Livrocast a melhorar, a gente a continuar tocando esse projeto que a gente gosta bastante, mas tem que ter um feedback também, né? Clique nos links aqui embaixo na postagem e compre os livros a partir dos nossos 3 novos parceiros, que são... Submarino, Saraiva e Livraria Escultura. Isso, compare preços, vá na sua preferência, no serviço que você já conhece e confia. Aqui embaixo todos os links de todos os livros nessas 3 livrarias. Bom, eu espero que todo mundo que gosta dos livros que a gente comenta aqui compre no link dos nossos parceiros, né? É isso aí. Diego, como que o ouvinte faz para levar um pedaço do Locotopia ou do Livrocast para casa? Basta acessar loja.locotopia.com.br ou clicar em loja no menu. Canecas criativas, bonitas, vários modelos, qualidade, tudo que você já sabe. Exatamente. Se você quer opinar ou conversar com a gente aqui do Livrocast, basta escrever aqui embaixo na postagem, na parte de comentários do site, ou mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K, e de enviar nome, idade, cidade e profissão. Além disso, você que está nos ouvindo pode e deve nos seguir no Twitter, no @Livrocast e no @Locotopia, e curtir as fanpages facebook.com/Livrocast e facebook.com/Locotopia. E ainda, se você estiver ouvindo a gente pelo iTunes, não deixe de dar lá suas 5 estrelinhas para o Livrocast e deixar uma resenha também, que é bem mais interessante, pois motiva as pessoas a nos conhecer, né, Marcelo? E a gente agradece bastante por isso, né? Agora, se você estiver usando o Android, ouça o Livrocast através do aplicativo Pod Store. O Livrocast indica o Pod Store. Porque pra quem pode. Sim, ouvinte, a trilha mudou de novo, porque nós teremos um novo sorteio, mais um sorteio, né, aqui no Livrocast, no episódio de hoje. E já que vamos falar de John Boyne, né, um excelente autor, a também excelente editora Companhia das Letras nos disponibilizou 2 livros deste autor para sorteio. Não se trata do livro Palácio de Inverno, que vai ser comentado no episódio de hoje, mas é sim o livro mais recente dele, né, o lançamento desse último ano do autor John Boyne. Então, se você está ouvindo a gente agora, preste atenção, fique onde está e não corra. O nome do livro é Fica Onde Está e Então Corra, mas boa piadinha, Diego. Ah, então corra. Boa piadinha. Então, pra ficar bem claro, hoje sortearemos dois livros, Fique Onde Está e Então Corra, do autor John Boyne, que é o mesmo autor do livro comentado no episódio de hoje. Tem a ver com o cast, então simbora. Tu já leu os livros, Marcelo? Não, cara, não li ainda. Eu tô maluco pra ler esse livro, mas o Bruno, que gravou com a gente esse episódio, Diego, ele tem um vídeo no YouTube em que ele fala desse livro. Então, se o ouvinte tiver vontade, clica aqui embaixo na postagem. No canal do Bruno tem um link em que ele analisa o livro Fica Onde Está e Então Corra. Mas já falamos demais, né? Diego, como é que a gente faz pra participar desse concurso? Ô Marcelo, temos duas maneiras de novo de participar do sorteio. São dois livros, né? Exatamente. A primeira é pelo Twitter. Basta seguir o @livrocast e apertar aqui no post, no botão tweetar, que vai ter uma frase com o link da promoção. É, aqui embaixo na postagem tem tudo bem explicado, tem os passo a passos ali, tem o sorteio no Twitter e sorteio no Facebook, pra você não se perder. Segue o Livrocast no Twitter e aperta tweetar no botão que está aqui embaixo na postagem. E no Facebook, Diego, como é que o ouvinte faz? Bom, já conhecido, curtir a fanpage do Livrocast, compartilhar a imagem da promoção publicamente e na aba promoções clicar em quero participar. É isso aí, então é, não fique onde está e corra, né? Que você tem dois livros pra ganhar. Não, melhor, fique onde está e corra pra participar. É, fica onde está, ouça o podcast até o final e então corra, né, Diego? Porque agora nós vamos para o Livrocast 46, O Palácio de Inverno. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Ouvintes, antes de falarmos da biografia do John Boyne, né, é legal lembrar que o Livrocast já falou desse autor antes, né, o John Boyne, como o Diego falou lá na introdução, ele é muito famoso pelo livro O Menino do Pijama Listrado e O Garoto no Convés, outras obras dele anteriores ao Palácio de Inverno, que é o tema do Livrocast de hoje, e quando eu gravava sozinho o Livrocast, há muito e muito tempo, no Livrocast 004 lá naquela época obscura, isso, naquele quartinho no escuro de noite, madrugada, Marcelo gravando sozinho. Se você gosta de ouvir alguém cochichando no seu ouvido, escute o Livrocast número 4. Tá louco, né? Enquanto... Corra enquanto eu não tiro do ar, né, Diego? Eu não deixo. É, o Diego... Eu não sei se é bom, mas enfim, não vamos nos estender nisso, né? Mas se você quiser ouvir, eu gravei o Livrocast número 4, falando sobre os protagonistas de John Boyne, em que eu falo do livro O Menino Pijama Listrado e O Garoto no Convés. Faz muito tempo, a qualidade é bem pior, não que hoje seja perfeito, mas é bem pior, acredite. E, enfim, lá tem muita coisa sobre a biografia do autor, sobre a história dele. Aqui hoje, a gente não vai repetir tudo, mas só o essencial e o importante. Então, se você quiser ouvir o outro episódio mais antigo, tá aqui embaixo o link na postagem ou procura Livrocast 04 e você vai ter bastante coisa do John Boyne para ouvir. Combinado? Exatamente. Aí você vai aprender bastante sobre quem era o garoto que usava boina. John Boyne. Tutum-psh. É, começando do começo, John Boyne é um autor irlandês, né? Nasceu em Dublin, que é a capital da Irlanda, no dia 30 de abril de 1971. Ele é um autor, uma pessoa, na verdade, né? Antes de ser autor, que sempre gostou de escrita, sempre gostou de ler, sempre gostou de escrever, de exercitar esse processo. Ele estudou literatura inglesa na Trinity College e literatura criativa na Universidade de East Anglia. E é legal também falar, Diego, que além de estudar, ele se destacou bastante nesses cursos, né? De literatura inglesa e de literatura criativa. E ele chegou a dar aula em ambos os cursos, em ambas as faculdades. Então, além de gostar muito de exercitar, ele era um aluno exemplar e acabou servindo de exemplo, ensinando outros alunos e outros interessados. Bom, e depois da faculdade, ele trabalhou 7 anos em uma livraria e considera essa uma das partes mais importantes da sua vida. Bom, para um escritor, acredito que trabalhar na livraria pode ter trazido um bocado de bagagem para ele. É, não, claro, porque assim, na faculdade, tu imagina que ele leu muito clássico, né? É, inglês e tal. E ele via muita coisa antiga, de como surgiu a literatura, a história da escrita, narrativas e tal. E quando ele trabalhou nessa livraria, ele teve acesso a, por exemplo, best-sellers, escrita contemporânea, temas atuais, o que tava mais saindo nas livrarias, mais vendendo, sabe? Então, digamos que ele tem um pé na academia e um pé fora dela, sabe? Ou o que as pessoas estavam mais pedindo, né? Exatamente. E aí tira os insights pra fazer os livros. Exatamente. Ah, tem um livro que fala sobre Rússia? Ah, não tem. Ah, eu vou escrever um sobre. Que no caso é o Palácio de Inverno. Então, e ele terminou o primeiro livro dele com 19 anos de idade, né, mas veio publicar esse livro só 10 anos depois. Então, ele escreve já há bastante tempo e tem esse contato com literatura também há bastante tempo. É, eu escrevo há bastante tempo também, Marcelo. Tem uns... É, mas não são... 3 ou 4 anos de idade. Não são livros, né? Não são. Tu deve ter escrito várias vezes nos quadros da escola, que ela escreveu o quadro inteiro. Não ofender o professor. Não? Não, eu era um aluno exemplar. Eu não sei porque, imaginei que o perfil fosse diferente. Eu me rebelei depois. Ah, não, tá como quase todos nós, né? Mas tá na hora de escrever um livro, Diego. Já passamos os 19 anos, né? Quem sabe até os 29 a gente acaba. Só tenho mais um ano, então vamos lá. É, eu tenho dois. Bom, sobre o que o John Boyne gosta de escrever, ele admite que ele sempre gostou muito da parte histórica, de romances históricos, né? É, ou seja, são histórias ficcionais, ou criadas, ou baseadas, em parte, em alguma verdade, com um fundo muito real. Um fundo histórico, econômico, enfim, guerras, né? E outros temas que são realmente da história da humanidade. Assim como no livro de hoje, né, Marcelo? Isso mesmo, Palácio de Inverno, a gente fala mais pra frente, ele trata da Rússia, de um período bem, bem importante na Rússia, né? E o autor, ele cria um enredo nesse cenário completamente real. Então, além de você ler um romance, uma história ficcional, você vai ter um contato com muitas coisas reais, vai aprender, e eu acho isso muito bacana. É um período bem importante na Rússia, um que fazia frio, as pessoas falavam russo, e bebiam vodka. Como sempre, né? Não mudou muito. Não, mas é uma parte importante sobre a Revolução Russa, né? A questão dos bolcheviques, da família, da última família de Czar, né? Mas mais pra frente a gente fala sobre isso. E aconteceu, a Revolução Russa, né? Aconteceu quando o governo decidiu cortar o suprimento de vodka. É uma piada isso, né, Diego? Não, tô falando sério. Tá falando sério? Tu tem pesquisa sobre isso, cara? Não, eu tô falando sério. Significa que eu não estou rindo. Ah, tá. Não me assusta, cara, que olha, eu não lembro de nada disso. Não, não vou enganar o ouvinte. É uma piada do Diego. É só uma piada. Além disso, ele gosta muito de viajar também, o John Boyne, né? E sempre que possível, ele faz questão de visitar uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário, os locais em que as histórias dele acontecem. Então ele conversa com o povo, ele sente a atmosfera, sente o clima, toma vodka, tá, Diego? Tudo isso pra que ele escreva um livro é o mais fiel possível à história que alicerça os seus enredos, né, os seus romances. É, em todas essas experiências, ele leva sempre um caderno pra anotar tudo que ele experienciou nessas viagens e ser bem fiel mesmo aos locais e tudo mais. E tamanha essa pesquisa dele que, em média, ele leva uns 2-3 anos pra escrever cada livro. Quanto ao livro O Palácio de Inverno, que eu volto a frisar, é o tema do episódio de hoje, é legal falar que é o primeiro livro, entre aspas, adulto do John Boyne. É a primeira vez que ele escreve uma história, não com uma criança narrando a história, como foi no Homem no Pijama Listrado e no O Garoto no Convés, né? Mas sim com um adulto. É, então ele traz nesse livro dramas mais maduros, sentimentos, perdas, né, uma coisa mais realmente mais adulta, assim. E o autor falou que esse foi um desafio que ele se propôs. Ele queria escrever uma coisa mais adulta pra fugir daqueles dois primeiros livros dele, né? Que eu já mencionei. Então é uma iniciativa, digamos assim, um passo além que o autor deu em sua carreira ao escrever esse livro. Então, deixar bem claro que se você leu O Menino do Pijama Listrado, ou O Garoto no Convés, ou outro livro do autor que fale que tem uma criança como narrador, esse livro aqui do episódio de hoje é completamente diferente. É bem gelado. E é bem melhor. É bem melhor, inclusive, já adiantando a minha opinião. Então, já que tu tá falando que é melhor, Marcelo, vamos chamar aqui o resto do pessoal pra ver se realmente é ou não é. Vamos ver se concordam comigo ou não, mas é isso aí, então. Bruno Assis, Daniel Cavalcante e André Lenneman, sejam muito bem-vindos de volta ao LivroCast. Amigos e ouvintes do LivroCast. Assim como eu fiz lá no LivroCast 26, A Sombra do Vento, o Daniel até lembrou isso agora há pouco, O Palácio de Inverno também é um livro, pra mim, pessoalmente, muito importante. É um dos meus favoritos, acho que meu segundo favorito, enfim, será que eu posso colocar assim? E talvez eu não falarei um monte de coisa que eu acho que eu devia falar, e talvez seja imparcial, tá? Então eu conto com os convidados, eu conto com as perguntas e piadinhas do Diego, eu conto, acho que principalmente com o Andrei, que é o mais diferente da opinião dos outros aqui no episódio, pra dar um pouco de pé no chão ao LivroCast 46. Mas você vai ser imparcial ou parcial? Não, eu vou ser bem imparcial, bem imparcial. Ah, tá. Ah, bem parcial, porque eu ouvi, sinceramente, imparcial. Até fiquei ah, assim. Ah, não, verdade. Opa, eu falei errado. Cara, imparcial é quando tu não vai tomar lado, parcial. É, eu sei. Eu falei, porra, que controle que esse rapaz tem, não é? Que controle, não é? Devia ter falado, eu vou ser totalmente passional. Eu serei completamente passional. É emoção. Tô tão nervoso, cara, que eu tô até errando as palavras. Vejam como... É coração. Cara, esse episódio eu queria gravar desde o Livrocast 1. E eu guardei até agora pra gente ter mais gente, porque já leu e tal, pra conversar, né? Então, mas vamos lá, me ajudem, me puxem. É por isso que eu tô aqui. É, o Diego tá sempre aqui pra isso. Mas me puxem pro chão, falem, Marcelo, cala a boca, velho. Olha o que tu tá falando, cara, tá? Estão liberados. Pode deixar. Vai ter que puxar você e eu junto, né? Porque... Ah, beleza, vamos se abraçar e vamos junto, cara. Se é pra se afundar, a gente se afunda junto. Vamos junto. Tá, eu queria começar o episódio de hoje perguntando pra vocês o que já leram do John Boyne. Nada. Nada. Diego, mó cabação do John Boyne. É que eu não sou putinha. E tu, putinha, leu quais dele já, cara? Pô, comecei lendo O Menino do Pijama Listrado, né? Que todo mundo leu, menos o Diego. Exatamente. Você já viu o filme, Diego, pelo menos, O Menino do Pijama Listrado? É, o filme eu vi. Aí tá, você não tá tão virgem ainda de John Boyne. É, então tu conhece a história. Mas eu li O Menino do Pijama Listrado, eu li todos os infantis do John Boyne, né? Que é O Menino do Pijama Listrado, Noah Foge de Casa, A Terrível Coisa que Aconteceu com Barnaby Brocket e Fica Onde Está Então Corra. E dos adultos dele, eu li O Pacifista, Palácio de Inverno e Tormento. Eu ainda não li, eu tenho na estante aqui, mas eu ainda não li, que é O Garoto no Convés e O Ladrão do Tempo. Nossa, tem bastante coisa que eu não li dele ainda. Eu só li O Menino Pijama Listrado, O Garoto no Convés, O Pacifista e O Palácio de Inverno. Só? São... É, não. Parabéns. Perto da putinha aqui, né? É complicado. Não, é, realmente, eu sinceramente nem sabia que ele tinha isso tudo. Vou ser bem sincero aqui, pra mim... Tipo, descobri ele ontem, né? É, eu conheci essa tríade aí, né? O Palácio de Inverno, O Menino de Pijama Listrado e O Garoto do Convés. Aí eu conhecia, sabia que era do mesmo autor. Tu leu alguma coisa disso, não? Não. Eu vi o filme como Diego e li agora O Palácio de Inverno. Como Diego? O escambau. Como o Diego. Não viu o filme também? Tem que frisar bastante que você come o Diego. Beleza. Entendeu? Ninguém. Aqui não, né, Diego? E eu repito, ninguém. Então, vou reformular. Vi o filme assim. Eu ia falar assim como ia dando mesmo. Deixa eu ver. Tá, a gente entendeu, cara. Eu também vi o vídeo, é o filme, sei lá. Vi o filme da mesma forma que o Diego. Isso, boa. Melhorou. E agora ali, o Palácio de Inverno. Mas é que tem muita coisa dele chegando no Brasil recentemente, publicado depois, né? Como eu falei, o Palácio de Inverno é o terceiro livro dele que veio pro Brasil e agora vieram os outros e tal. O último dele é onde é Fica Onde Está Então Corra, que é o lançamento, né? Esse é o mais recente infantil dele. Que a gente tá sorteando hoje. É, que a gente tá sorteando dois exemplares desse livro aqui nesse episódio de hoje. Então, quem quiser participar, participe. E tu, Andrei, leu o que dele? Já leu alguma coisa fora esse livro, não? Li O Menino do Pijama Listrado e li essa obra. Acharam muita diferença, né? Ah, mais ou menos. Ou não? Mais ou menos. Ele segue, ele tem uma assinatura, assim. É que eu acho até pelo personagem do Pijama Listrado lá, ele é muito mais ingênuo, assim, o livro, sabe? Esse eu achei mais... Ah, enfim. Sim. Não, nessa perspectiva, sim. Eu falo mais em contextos históricos, assim, né? Ele aborda contextos históricos com dramas pessoais, essas coisas assim. Isso porque você não leu os outros livros dele, porque esse aqui é o terceiro livro dele que ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Não sabia. Eu li outro que é O Pacifista, que fala e é muito bom também. Quem sabe futuramente um episódio no Livrocast mais próximo de você. É, vocês leram esse livro por qual motivo, assim? Por causa do autor? É pelo Marcelo Zaniolo. Ah, exatamente. É isso que eu queria ouvir. O único que não leu por minha causa aqui é o Diego, que não leu, né? E o Bruninho, né? Tu leu por quê, Bruno? Por causa do autor? É por causa do autor, tá escrito John Boyne na capa, eu tô lendo. Não, muito bom. O autor, inclusive, se estiver ouvindo, ou a editora se estiver ouvindo, quiser me pagar a comissão pelas pessoas que vão ler por minha causa, estamos aí pra isso. Estamos aí, né? Isso aí. Se o John Boyne, irlandês, que fala com a batata na boca em inglês, estiver ouvindo esse podcast... em português, parabéns. Mas então, né? Tá, mas beleza. Então, deixa as brincadeiras de lado, vamos começar a focar no livro pra gente analisar bem essa obra e dizer o que a gente achou. Bruno, pode dar sinopse do Palácio de Inverno pra gente, por favor, cara? Posso dar sinopse, sim. Vamos lá. O livro ocorre em duas linhas narrativas diferentes, assim. Ele começa em 1981 com um velhinho na cabeceira da cama de uma velhinha, são um casal, né? É o Jorg Danielovich Ekmenev. Eu treinei bastante essa pronúncia. Jorg, que fala? Fala Jorg. Ah, eu li como Jorg. Não, é Jorg. É, Jorg. É, pra mim era isso. É Jorg. Eu vi o John Boyne falando Jorg, se ele falou que é Jorg, quem sou eu pra discordar? Quem somos nós? É. Ele é o autor, né? É, mas ele falou Jorg, cara, porque ele falou com a batata na boca, né? É importante lembrar. Se eu entendi bem, era Jorg. Ó, então a gente já não sabe. A certeza acabou, né? É. Tá, mas esse personagem acorda, escrevendo o livro. O livro começa com ele na cabeceira da cama da esposa dele, e a gente sabe que a esposa dele tá morrendo. Uhum. É isso que a gente tem de informação no início. E é um casal... É um casal, que eles foram casados por muitos e muitos anos. Super apaixonado. É, eles são o casal mais lindo do mundo, apaixonados, viveram juntos durante 60 anos da vida deles, e agora a mulher tá morrendo e o cara se vê sozinho. Aí a gente passa pra 1915. Aí a história retrocede bastante no tempo, que aí começa a outra linha narrativa, que é quando o Jorg é moleque ainda, e ele se vê de repente numa trama meio política, que ele salva um dos protegidos do Kizar, e ele se vê indo pro Palácio de Inverno pra cuidar de um dos membros da família do Kizar, que é o Alexei. Aí, a partir daí, a história desembola. Esse início do livro, em 1981, ele se passa na Inglaterra. Isso. Né? Então, é atual na Inglaterra. O 1915 se passa na Rússia, então são locais diferentes, tem o mesmo Jorg, né, que é o mesmo personagem, e é legal falar agora, já pra vocês entenderem essa separação. O presente no livro, que no caso é o ano de 81, ele vai regredindo no tempo. Então, começa em 81, depois vai, sei lá, pra 80, depois 79, e assim vai regredindo, não assim um ano a ano, mas vai regredindo pro passado, no caso, né? É, eu acho que esse é o grande lance do livro, assim, pelo menos pra mim foi. E o passado vai avançando no tempo, então o fim do livro é a metade do percurso. Exato. É um evento que tá na metade dessa, mais ou menos na metade, não, nem enfim. É uma, né, união entre as duas histórias, na verdade. Né? Isso, é o grande clímax, né? É o clímax do livro, que é o encontro das duas histórias, então ele deixou pro final, pra deixar o clímax lá no final, senão não ia ter uma história, né? Vamos falar um pouquinho do contexto histórico disso? Desse ano de 1915 na Rússia? Eu era muito pequeno ainda, Marcelo, eu não lembro de muita coisa. Eu também era pequeno, cara. Não era nada, né? Eu era um projeto. Não, eu não era nenhum projeto ainda, cara. Vamos lá, falando sério agora. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Quer começar a discussão? Então, a história começa na... Primeiro que em 1905 é um dos estopins da Revolução Russa, né? Que começa com o massacre da Praça Vermelha lá. Uhum. Mas, na verdade, a história começa antes. Começa em 1861 com a abolição do... É como se fosse a abolição da escravatura lá, mas é liberação dos servos, uma coisa bem desse estilo, assim. Não me força muito a memória de história russa, porque, né, tá pedindo demais. Nem a minha, por favor. É. Avança um pouquinho que eu te ajudo. Mas isso era na época do czarismo. Então, tinha o czar, que era a família dos Romanov, que comandava a Rússia. Isso. Então, a partir dessa liberação dos servos, começou a ter uma entrada de um capitalismo na Rússia, assim, entrada da ideia de classes, ideia de capitalismo mesmo lá dentro. E eles queriam, e a população pobre tava muito oprimida. Lembra da situação da França, quando aconteceu a Revolução Francesa? Sim. Na Rússia acontecia mais ou menos a mesma coisa. Só que tinha o Kizar e tal. E eles. O Kizar era um pouco mais preocupado com a população do que era o Luís XVI e a Maria Antonieta. Mas mesmo assim era pouco também, né? Era. É, mesmo assim era pouco. Eles estavam lá no palácio deles. Até porque a comparação é com o feudalismo, né? Muito sério. Mas a questão dos Kizares, né? É uma família real que tinha privilégios, digamos assim, né? Enquanto o povo sofria e tudo mais. Então... É, era uma família real, né? E o povo era o povo. Assim como em todas as monarquias que tinham na Europa. Exatamente. Assim, não foi muito diferente. A questão é que os Romanov se mantiveram no poder por quase 400 anos, né? Então, assim, era uma dinastia bem... Bem grande. Bem grande. Mas tudo tem um fim, né? Pois é. Ou um processo que leva esse fim. Mas acho que foi o Bruno que falou agora do Domingo Sangrento? Isso. Esse fato, eles nem... pelo que eu me lembro, acho que nem passa no livro, né? Eles nem mencionam, não falam nada, nem chegam a falar. Não. Eles já pegam um pouco mais à frente. É, eles nem comentam porque é um contexto pra trás, assim. A população já tá insatisfeita ao extremo, tá chegando em 1915 e a Revolução Russa foi 2 anos depois, 1917. Então, tipo, já tá no final, assim, no, quando a população já tá putaça com os caras, querendo dar um tiro na cabeça de todo mundo e não pode ainda. Mas aí no início do século 20 tem outro agravante pra isso, que é a Primeira Guerra Mundial, né? É, que foi também um dos fatores que culminou na Revolução Russa, né? Porque a Rússia entrou na guerra e ficou toda fodida também, não conseguia enviar a tropa direita, a população tava muito insatisfeita por todo o percurso russo e acabou que entrou na Primeira Guerra e foi um desastre. E aí, o povo passa mais fome, mais necessidade, enquanto isso a família dos czares está lá com os privilégios, palácio gigante, né, e tudo mais. Até que em 1917, né? 17. Que eles decidem, então vamos acabar com essa merda. Exatamente. E assim, pra linkar a história do... Eu vou pausar aqui pra não dar spoiler. Me deu um ataque cardíaco agora aqui que foi bravo. Mas pra linkar então a sinopse que o Bruno falou, com esse contexto histórico, o que acontece? Quando o Jorg, ele começa a contar em 1915, e ele salva esse parente de um czar, é um tio do czar, não é? É, acho que é isso. É tio ou primo, uma coisa assim. Quando ele salva esse tio do czar, ele é chamado pra ser o segurança do filho do czar, né? Pro filho do czar Nicolau II, né? Então ele acaba entrando querendo entrar, mas eu tô exagerando, mas ele acaba fazendo parte, convivendo com a família de Kizaris, e ele começa a acompanhar todos esses aspectos da família, a intimidade da família, a sociedade, como é que eles pensavam, por estar com o filho do Kizar, que é o Aleixei, né? Alexei. Que seria o próximo Kizar, depois da morte do Nicolau. Ele começa a acompanhar uma questão política, de pensamento próprio Nicolau também. Ele conhece as filhas do Kizar, as irmãs do Aleixei, né? Então, toda uma história começa a se desenvolver a partir daí. Então, assim, existe realmente um buraco na história, tu sente isso, o Daniel falou que é um ponto importante na história, que a história do passado e do presente não se junta. Tem uma coisa que tu não entende que aconteceu ali no meio. E esse é o clímax do livro, é o final do livro, e não falaremos, obviamente, por spoiler. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa narrativa, assim, qual foi a experiência de leitura de vocês? Vai lá, Diego, qual que é a sua experiência narrativa? De jeito nenhum. Cara, tava frio, né? as pessoas falavam coisas que eu não entendia, até porque era em russo, A volta que era boa. Tá, vamos começar pelo Andrei. Ô, Madre, o que tu achou dessa forma de escrever e contar a história desse livro? Cara, eu acho que dos dois livros que eu li do Boyne, ele segue uma linha narrativa que ele envolve particularidades do nosso dia a dia, a nossa solidão, nosso anseio por alguma coisa, moral, caráter, costumes, essas coisas, junto com uma abordagem histórica. É uma coisa um pouco diferente do que, por exemplo, nossa, vou cair na mesmice aqui que eu já falei em alguns podcasts, mas que o Dan Brown, por exemplo. Não tem problema. Mas o Dan Brown, por exemplo, ele também, ele pega esses contextos romanceados da atualidade e faz com uma abordagem artística e tal, né? O Boyne, ele é diferente. O Boyne, ele pega essa atualidade, mas ele joga um contexto histórico com ares mais, como é que eu posso dizer, mais estudados, sabe? Ele tem uma concepção mais do que ele tá falando. Uhum. E, apesar de que eu não vejo muita profundidade no Boyne, eu acho que é por isso só que ele me freia um pouco, sabe? Ele é um autor que eu poderia gostar se eu tivesse de bom humor. Não tô. Mas a questão é que eu não estou de bom humor, né? Pois é. Não, ele é... Eu diria que, pra quem gosta de história romanceada e de uma história romanceada de maneira acessível, ler John Boyne é como ter um orgasmo, sabe? É uma coisa muito foda. Cara, tu descreveu uma experiência com esse livro. ou a do Bruno, quando ele comparou a Maria e a Zazie. É, pode ser. Então, quando termina o livro, tu tem uma câimbra, é isso? Não. Eu só aproveitei a piada, cara, nada demais. Aham, uhum, tá bom, a gente acredita. Eu acho que a narrativa do Boyne, ela é simples, ela é bastante acessível, ele não utiliza grandes viagens, assim, ele é bem calcado, assim, no cotidiano mesmo, nas coisas simples, em como esses personagens humildes, não que os personagens da realeza são humildes, mas eu digo o próprio Jorg, né, ele é uma pessoa que vem de um contexto mais humilde, que ele pensa no pai dele, que ele pensa na mãe dele na irmã de uma outra forma, né? Ele não tem aquela mentalidade que a gente vai conhecendo mais tarde. Uhum. Eu acho que é como se... A narrativa do Boyne, do Palácio do Inverno, eu acho que é como se a vida acontecesse pro personagem, sabe? Eu acho que isso é a metáfora mais legal do livro, né? Porque, tipo, é como eu falei no início, um dia eu parei e percebi que eu estava velho, sabe? E nessa velhice, nós descobrimos muitas coisas que a gente não sabia quando nós éramos menores. Nós tivemos muitas experiências, nós tivemos muitas cicatrizes, né? E eu acho que essa é a metáfora mais inteligente que ele utiliza no livro. Eu acho que é só o comodismo dele com o tema, com essa, eu vou me calcar um pouco na história, vou ficar um pouquinho nesse ligeiro melodrama e vou manter a narrativa nessa forma. Eu acho que ele é um pouco comodista e ele fica previsível nesse comodismo dele. A gente antecipa muito o que tá acontecendo no livro, o que vai acontecer, sabe? Tipo, muita gente pode dizer, não, o final é surpreendente. Não achei surpreendente. Eu acho que ele é bastante previsível na abordagem que ele já faz, porque ele é cômodo. É como o menino do pijama listrado, só que o menino do pijama listrado ele tem mais sentimentalismo, eu acho. Ele pode te levar mais às lágrimas, né? Cara, vamos por partes, tá? Eu concordo contigo que tu sente que o personagem tem uma vida, que ele viveu aqueles 80 anos. Não foi, tipo, uns pontinhos da vida dele que tu acompanhou e deu. Tu sente que tem mais que tu tá lendo falando ali. Sim. Cada opinião dele, cada... A forma com que ele pensa sobre cada assunto tem um porquê, tem um pesar, tem uma profundidade, sabe? Ele sente o que ele sente pelo pai, pela mãe, pela irmã, que ele tem uma certa culpa e tal, por uma certa... um caminho, por um trilho de motivos, não só por uma característica pontual, sabe? Ah, ele pensa isso porque a mãe era brava com ele. Não, ele pensa isso porque a mãe dele, mesmo sendo brava, sabe? Etc. Ele tem uma carga descritiva muito legal nisso. Eu realmente sinto o peso desses anos no York. Assim, eu acho que o livro, assim, eu tô muito acostumado com um filme, né? Vocês sabem que eu vi lá do quadrinho andando e tal. Sim. Então, assim, a gente tá acostumado a ver um filme e na grande maioria das vezes, o clímax do filme, ele tá no final. Mas isso nunca, a gente pode nunca dizer isso de forma plena. Às vezes o clímax tá no meio. Às vezes a gente tá acostumado com vários clímax, como no caso do Transformers, né? É o clímax o tempo todo que você fica de saco cheio, né? Então, assim, a gente tá acostumado a ter o clímax no final. A grande maioria dos filmes é assim. Dos livros também, né? A grande maioria dos clímax dos livros está no final. Eu vou dizer que lendo esse livro, eu em momento nenhum esperei um clímax. E eu não reparo no livro, assim, um clímax muito nítido. É óbvio que no final a gente tem todos os fatos importantes. Alguns fatos importantes acontecem no final, mas pelo fato de narrar a vida, né, do Georgie, como eu chamei, mas qual é que é o nome, certo? Iorg. Então, como o Iorg, como o autor consegue passar que o Iorg é uma pessoa, um ser humano tão crível, com motivações realmente naturais que eu, você, Bruno, Marcelo, né, todos nós teríamos, eu acho que, assim, é como se fosse a vida. A gente, na nossa vida, não tem um clímax, a gente não espera esse clímax, né? Às vezes a gente fica velho, como alguns aqui já se sentem, e esse clímax passou e a gente nem percebeu. Então, assim, eu acho que o mérito do autor é realmente a linha narrativa dele é bem interessante, esse fato de ter um ponto, uma ponta da história tá no início e a outra ponta tá no final e se encontrar no meio. Eu acho isso realmente algo diferente. Eu nunca tinha lido um livro dessa forma. Não, eu também não. Né? Mas, assim, eu percebo cada pontinho, um pequeno clímaxzinho que no final foi construindo esse romance, cara, que, assim, no final, de fato, me comprou completamente, assim. Eu tava me segurando ali, eu falei, não acreditando nessa relação incondicional dos dois, mas que no final, assim, eu compro 100%, assim. Então, foi nessa viagem que eu fui. Assim. Tudo vocês falaram aí da linha narrativa, eu concordo plenamente com ela de... A linha narrativa é, pra mim, o grande fator determinante desse livro, que ela começar no final e começar no início, ter essas duas paralelas, encontrar no clímax, assim, que é o ponto alto da história, até porque ele fala que depois que eles saíram da Rússia, a vida deles ficou uma vida pacata, tipo, ele começou a trabalhar, viver a vida mesmo, sem maior... Vida comum, né? É, aconteceram algumas coisas no caminho, mas coisas da vida mesmo. E eu acho que talvez o principal ponto da narrativa do Boyne, e aí já é de todos os livros dele, não só do Palácio de Inverno, é que ele não entrega tudo de uma vez só. Ele vai dando pequenas pinceladinhas na história, que uma hora ele vai voltar naquilo. Então ele não deixa nenhuma ponta solta em momento nenhum. Uhum. Tem um detalhezinho muito idiota, assim, num dos flashbacks, assim, de 1900 e bolinha, sem ser o de 1915, em 1981, nesse meio do caminho, que o Iorg vira e fala que ele passou na igreja pra acender uma vela, e todos os anos ele fazia isso. Uhum. Beleza, é um detalhe besta que ele só citou. Uhum, mas você vai descobrir por que ele faz isso lá no final do livro. Então é tipo, ele vai dando essas pequenas pinceladinhas, ele vai mostrando a vida da pessoa. Então o Iorg é um personagem muito crível, assim. A história de amor dele com a Zoya, pra mim, é uma das mais bonitas de todas, porque é calcada nisso, é na convivência, no que eles passaram. A gente sabe que tem um segredo envolvido, porque o Boyne deixa claro o tempo inteiro que tem um segredo envolvido, que a Zoya é amargurada por causa desse segredo. Eu fiquei bem curioso por isso, cara. É, não, até... De repente, até por isso, seguir lendo, assim. É, eu até meio que desconfiava do segredo dela por causa da história russa. Uhum. Principalmente porque é um livro com fundo histórico. Então, talvez um outro ponto importante desse livro é que a história foi bem preservada. Tem muitos detalhezinhos históricos aqui que são interessantes de ver que eles aconteceram de verdade e que você pensa, nossa, podia ter acontecido igual tá no livro. Não, não é difícil imaginar que, o Nicolau assinou o termo de renúncia dele no trem lá, renunciou com o filho pro filho dele também, no trem, e foi daquele jeito. Pode acontecer daquele jeito. Deve ter sido, inclusive, né? É, então é bem, bem incrível as coisas assim, mesmo que sejam romanceados, são coisas sutis que você acredita, você compra a história muito fácil, e é muito mérito da forma como o Boyne narra a história. Inclusive, tem uma parte nesse livro que eu achei muito fantasiosa, assim. É a única parte do livro que eu, caraca, saí da... Eu tava tão imerso naquela Rússia, naquela descrição, naquele cenário, palácios, riqueza, lustres, que teve umas partes no livro específica que tem a ver com Rasputin, que é um padre muito famoso russo e tal, que eu, cara, na boa, exagerou, pra que fazer isso? Eu recordo. Mas você sabe que a história é aquela mesma, né? Então, depois que acabou o livro, eu fui procurar isso, cara, e tudo que se diz dele é que aconteceu daquela forma. E deu, cara, sabe, a única parte negativa do livro que eu tinha visto, ela é real, como é que eu vou dizer que o cara fez mal, sabe? Eu não tenho argumentos nesse ponto, assim. Mas realmente, todos os fatos que ele narra no livro são tão cotidianos, são tão comuns, que quando chega essa parte do Rasputin, você realmente cria um pé atrás, assim, nossa, cara, como para, assim, né? John Boyne, que zoeira. Que zoeiro, né? Mas basta só tu pesquisar lá e de fato foi bem assim que aconteceu, né? Outro ponto que o Andrei falou ali só, que eu discordo dele, não tô querendo ser agressivo, desculpa, amigo. Não queria ser agressivo, mas já te batendo. É, tu falou que o... Só um minutinho, peraí. O que aconteceu? Não, só pra dizer que eu falei alguma coisa. Ah, tá. Só pra contar, né? Mas o Andrei falou que ele achou o Menino Pijama Listrado mais emocional, mais emotivo, sensível que esse livro. Foi isso, né? É, sim. Eu não senti isso porque, assim, eu comecei o livro já com uma carga dramática gigante, que eu tava vendo um casal de idosos que viveram a vida inteira juntos, né? Apaixonados, que vivem, sei lá, abraçados, fazendo carinho no outro, cuidando um do outro, e que um deles ia morrer. No caso, a Zoya. Isso é Diário de uma Paixão ou... Não. Cara, assim, ó, como casal, aquela idealização bonitinha de amor, sabe? Ó, velhinhos, juntinhos. Uhum. Eu achei bonito isso. Mas você é uma manteiga derretida, né, Marcelo? Não... Sou, cara, sou. Marcelo é uma pessoa muito fácil mesmo de ser, né? De se emocionar, né, cara? Cara, vocês estão me destruindo, velho. Um casal de velhinho, um cachorro, um romance. Ah, pronto, acabou. Marcel. Não, cara, porque assim, ó, tu imagina assim, eu tô lendo o livro com os olhos do Jorg, né? Eles passaram a vida inteira juntos, a Zoya é tudo pra ele e ela vai morrer. Eu entendo o drama que ele tá passando, ao lembrar da história, ao recordar os fatos todos, entendeu? Então isso pra mim já trouxe uma carga emocional muito grande, assim, de cara, ele vai perder ela, tá ligado? O que que ela representa pra ele? Vamos continuar lendo pra gente comprar. Aí eu vou pro passado do livro e eu conheço a família Romanov através da narrativa do John Boyne, né? Eu não vou dizer que tem descrições que falam que não era bem assim e tal, que a personalidade do Nicolau é um pouco diferente do Kizar, mas enfim, eu tô vendo o livro de acordo com o John Boyne contou. E eu entendo os motivos que fazem com que aquele Kizar tome as atitudes, as decisões que ele toma, sabe? Então, eu viro amigo deles. Lógico, eles não sabem que eu sou, não apertei a mão deles, não sou amigo deles, mas tu acaba entendendo o raciocínio daquela família real, de modo geral, sabe? Então, assim, eu fui nos dois cenários, presente e passado, eu fui muito tomado. E eu tava pensando aqui numa comparação ridícula, cara. Talvez esse livro, até pelo nome Palácio de Inverno, que tem uma descrição absurda no livro, é muito bonito, eu realmente quero conhecer esse local. Fica em São Petersburgo, na Rússia, né? Talvez esse livro seja pra mim, cara, uma versão masculina dos contos de princesa, sabe? Não, calma. Olha a comparação absurda que eu fiz. Calma, explica isso melhor, por favor. Contos de princesa não existe versão masculina. Não, claro. Eu sei que não, cara. Calma. Mas é porque assim, vamos lá, tá? Tem a família real, tem aquele glamour de tu tá vivendo junto de uma família real, de tá vendo a riqueza, a beleza daquela família real. Tem um palácio, que é o Palácio de Inverno, o nome do livro, né? Tem toda aquela construção de realeza, de monarquia, sabe? Você se sentiu a gata borralheira, pode confessar. Não, cara, não. Tá, eu tô tentando argumentar, não tô conseguindo. Fala assim, Marcelo, pra você é tipo Aladdin. O Aladdin é o filme de princesa da Disney que talvez seja o mais masculino de todos, porque o personagem principal é um homem, bandido, né? Não, tal. Mas eu não falo da idealização de... Eu não falo dessa construção da Disney, assim. Eu falo a questão, tipo, de retratar uma monarquia de um modo que me comprou, assim, sabe? Geralmente as mulheres gostam daquela brincadeira de princesa, de príncipe e tal. Eu não curto, mas esse livro tratou de um ambiente parecido de uma forma diferente que me agradou, entendeu? Você queria ser um Kizar russo. Não, mas foi legal estar junto deles e ver a vida através dos olhos deles, assim. Cara, eu achei esse livro apaixonante, assim, em todos os aspectos possíveis. Oh. Enfim, meus pés, pelo amor de Deus. Alguém fala alguma coisa pra dizer que eu tô errado. Não, mas até o próprio John Boyne fala que, numa entrevista que ele tá, que eu vi no YouTube lá dele, que ele fala que ele queria construir uma história de amor. Acima de tudo, o Palácio de Inverno não é uma história sobre a monarquia russa, sobre tudo que aconteceu na época, não, é uma história de amor, assim. Calhou dele usar o contexto russo pra isso. Mas o que ele queria mesmo era contar uma história de amor. Aí, tipo, por isso surgiu toda a história, por isso que tem o contexto russo, por isso que tem toda a história do Jorg e da Zoya, por isso que é tão, assim, por isso que eu acho que ele é o mais apaixonante de todos os livros que eu li até agora, por causa disso. É um tipo de história que eu gosto, eu acho que o ouvinte do Livrocast sabe disso, então quem concorda comigo nas opiniões, talvez goste do livro, né? Sabe o que eu tô falando e porque eu gostei tanto desse livro, assim. Posso entrar agora na minha abordagem crítica, maliciosa e terrível, Marcelo? Por favor, cara, ai, vamos lá. Ai, meu Deus, agora. Vamos lá, cara. Tá. Nada que vocês digam vão fazer mudar minha cabeça. Nem deve, cara, nem deve. Mas pelo menos tu vai ouvir. Então, cara, eu acho que principalmente o Palácio de Inverno deixou bem claro que o John Boyne, ele tentou fazer uma tentativa de ser um Tolstói moderno. Essa é a minha opinião. O Tolstói, ele mexia muito com relacionamento entre famílias pobres e famílias ricas, e ele mexia muito também com a questão do debate interno de um personagem entre a pessoa que ele ama, e até em questões assim ilógicas na época, como o adultério, entendeu? Então ele mexia muito com isso. E eu acho que o Boyne exatamente tentou embarcar nesse caminho, sabe? Eu acho que se vocês algum dia, ou se vocês já leram, ou se vocês algum dia tiverem a oportunidade de ler, eu acho que a Tortura da Carne, que é do Tolstói, o protagonista dele é muito bom, e ele é muito parecido com o personagem do Yogari, né? Uhum. Só que com um adendo de que ele não é pobre, ele é uma pessoa que já tem uma certa riqueza. Mas o Tolstói falava que famílias ricas eram felizes, as famílias pobres eram infelizes, mas cada uma da sua maneira, sabe, da sua perspectiva. Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que o Boyne realmente ele tenta utilizar no livro. Ele tem esse apelo histórico, mas diferente do Tolstói, eu acho que ele não tem alma nisso, sabe? Eu não consegui achar a alma do livro, que é uma expressão babaca, eu não gosto de usar essa expressão, eu sei. Mas eu acho um livro sem alma. Ele convence pelas histórias com a sociedade, os sentimentos e tal, mas eu acho que como alguém tocou ali no assunto em algum momento, até anotei aqui, ele leva esse tom pacato da trama pro livro. Então, claro que na hora que acontece alguma coisa que tira desse tom pacato, o pessoal fica confuso. Bah, mas será que isso aconteceu? É porque a levada do livro ela é muito pacata. E eu acho que isso também se diz muito a respeito da profundidade que ele dá nas próprias crises, sabe? Eu acho que, claro, ele foca muito mais no personagem e no drama que ele tá vivendo. Eu acho que essa superficialidade, se a gente quiser defender o autor, como o Bruno adoraria, eu acho que essa superficialidade, ela tem explicação, porque se tu pegar que é o ponto de vista do personagem, você vai compreender a história através dos olhos do personagem. Então o personagem, ele não vai lhe contar estudos mirabolantes ou filosofias sobre a vida russa vivida nas épocas. Ele vai dizer o que ele aprendeu naquele momento. Uhum. Então, cada etapa do livro, ela pode ser compreendida diante dos olhos do protagonista. O que, de certa forma, é uma boa defesa, né? Pra qualquer um. É uma bela defesa. Porque se tu faz isso certo... Eu vou até anotar isso depois, cara. Se tu faz isso certo, se tu entrou numa linha editorial, seguiu ela até o final... Metade do teu caminho, meu amigo, já tá andado. É, por mais que uma pessoa não goste, a única coisa que ela vai dizer, que ela vai poder dizer é que ele é uma obra insípida, sabe? Uhum. Que é uma obra que não te acrescenta muita coisa, mas é correta, sabe? Sim. Então eu acho que é um pouco disso que eu senti. E sobre a... Ô, Andrei, tu achou que o livro era desalmado? Porque o Palácio de Inverno é frio. Ai, caraca. Meu Deus. Eu tava guardando essa daí pra hora que ele pudesse falar. Eu tava guardando. Mas eu concordo com o Andrei, assim, de certo ponto, assim. Eu acho que... Não a questão do livro ser sem alma, assim. Isso é meio babaca mesmo dizer... Eu também odeio essa expressão. Pode me condenar. Já tô condenando, pode ficar calmo. Mas, assim, comparando com outro livro que eu gravei aqui, né, com A Sombra do Vento. A Sombra do Vento, eu compro os personagens, né, é até muito mais fantasioso do que esse livro, uhum. Tá? Bem mais. Com certeza. Mas eu compro os personagens e tal. E a situação, a descrição do lugar, a descrição da Barcelona me faz ter vontade de conhecer Barcelona. Aliás, pelo livro eu já conheço Barcelona. Eu só quero ir lá ver. Mas você não quer conhecer o Palácio de Inverno, cara? Cara, não? Aí que tá. O livro não me passou em momento nenhum essa... Primeiro, essa veracidade de uhum. O Palácio de Inverno é assim, assim. Aí ia falar Palácio de Cristal, cara. Coitado, eu relembrando a Xuxa aqui. Mas vamos lá. O Palácio de Inverno não me deu aquela vontade de, primeiro, conhecer a Rússia, de conhecer o Palácio de Inverno, nem sequer de me conhecer as noites claras, não é isso? Ah, para. Bruno, me ajuda, pelo amor de Deus, cara. Cara, nem esse fenômeno, ele me deu essa vontade, assim. Eu acho que, de fato, se foca muito nos personagens. Eu comprei os personagens. personagens. E agora, em que cenário esse romance ia acontecer? Poderia ser, sinceramente, qualquer um. Qualquer um. A história de amor dele seria crível da mesma forma. É, isso eu concordo. E acho que esse é o mérito do livro. Agora, todo esse embasamento histórico que ele coloca, mas que ele não aprofunda, e realmente, parando pra pensar, o personagem foi essa apreensão que ele teve daqueles fatos históricos, tá beleza, tá ótimo, né? Tá justificado. Uhum. Mas isso me incomodou um pouquinho. Ô, Daniel, até pelo livro ser todo escrito em primeira pessoa, né? Então, é uma das características do John Boyne, quando ele vai escrever livro adulto, uhum, ele bota os personagens pra falar em primeira pessoa. Acho que isso que vocês falaram aí, talvez seja a maior crítica do livro mesmo. Ele não, em momento nenhum, ele critica, por exemplo, o czarismo na Rússia. Ele retrata ele como uma coisa muito legal, uma coisa muito bacana. É, até defende, né? Isso, até defende. Então, a parte justamente que ele defende isso, né? O Marcelo falou aí. Até porque a gente tá lendo o livro com os olhos de uma pessoa inserida na família, né? Que tá, até que se apaixona por alguém na família, blá, blá, blá, blá, blá, né? Qual spoiler, né? Não, isso é... E o que vocês falaram aí, vai ser a defesa muito fácil, porque o livro é coerente. Uhum. Porque o Yorg é um personagem que viveu no interior da Rússia, ele era de um vilarejo de nada, que vai pra capital. Que não tinha noção nenhuma de nada, de política. Não era capital, né? Era São Petersburgo, mas ele não tinha noção da vida, não tinha noção de nada. Vai pra um lugar grande, ele fica confinado mesmo dentro do Palácio de Inverno, porque ele tem que cuidar do Alexei o tempo inteiro, porque o Alexei tem problemas de saúde e tal, então ele precisa cuidar do Alexei o tempo todo. Tá confinado num lugar, ele tem pouco contato com os outros guardas, com as outras pessoas. Então a visão que ele tem é dali. Então não tem como. Tem uma parte específica, a parte do Rasputin, quando acontece toda a treta do Rasputin, que ele mostra um pouco desse submundo da Rússia, que é o submundo da galera que tava vivendo lá. Mas é tipo a única parte, que é uma das poucas partes que ele sai de dentro do palácio pra ver como é que tava do lado de fora. E o resto ele passa tudo lá dentro. Então, pra justificar essa falha do livro, eu tô fazendo aspas com o dedo aqui, seria justamente por causa do personagem. É coerente com a história do personagem. É, eu entendo. Marcelo, tu compra os personagens também, cara? O que foi? Tu compra os personagens também? Eu compro. Eu tô meia hora procurando aqui no Mercado Livre, Action Figure. Ai, não tô cara, achando, cara. As inserções do Diego hoje estão de parabéns, cara. Ele anotou as possíveis piadas ao longo da... Não, mas eu entendo que o Daniel, que o Andrei e até o Bruno falou agora, concordo com vocês. Eu li muito pouco do Tolstói, li Senhor e Servo e outras histórias, e mais um livro dele que eu não tô lembrando o nome, que é aqueles pequenininhos, né? E assim, é lógico, o Tolstói, ele não tem esse cuidado que o John Boyne tem ao trazer a história pra atualidade, porque o Tolstói não tá vivo, né? Então, não faz sentido. Mas é que é um traço... Não, mas... Obrigado, não, Marcelo. É porque assim, eu vi uma entrevista do... Se você não tivesse falado isso, eu ia achar que o Doodle do Google que teve esses dias pra trás era da... Não, eu vou explicar, calma. Não, mas havia crítica era que o Tolstói fazia isso melhor, e isso em 1800 e pouco, entendeu? Não, sim, é porque assim, ó, eu vi várias entrevistas do John Boyne falando que ele pega um recorte histórico grande, uma guerra, uma revolução russa, por exemplo, e daquele cenário ele procura temas que até hoje são universais. Por exemplo, o amor, como a gente tá mencionando agora, o casal romântico, o romance que ele queria escrever, entendeu? Então ele escreve os livros dele, um romance atemporal, uma coisa que qualquer idade pode ler e vai gostar, mas ele despreza por isso o outro cenário, que no caso o Tolstói trata muito melhor, entendeu? Então isso, de repente, é a própria intenção do autor, ele não tem a ambição de ir tão longe, entende? Mas enfim, eu concordo com vocês, mas Bruno, tu quer conhecer a Rússia? Eu sempre quis conhecer a Rússia, na verdade. Porra, aí não é, então tô... me ajuda também, cara. É... Então, a gente falou muito do Palácio de Inverno e tal, mas é o título do livro em português, né? Porque o título do livro em inglês é The House of Special Purpose, que a tradução mais fácil, é que tá no livro mesmo, é A Casa para Fins Especiais. Tem um significado dela histórico, né? Se você pesquisar no Google A Casa para Fins Especiais, você vai descobrir o que é esse contexto histórico. Mas pra mim, acho que o mais importante do livro e que dá o título dele, o significado, tá logo no início, na página 116. Logo no início, na página 116. Bom, o livro tem 500, ué. 116 é início. Acho justo. Não, pera aí, um parênteses, pera aí. Acho justo. O livro tem 453 páginas. Pra mim é 500. Continua achando justo. E na 116, deixa eu procurar aqui a 116. Pera aí, leia aí, vai, Bruno, fala. É, quando... Eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas não é nem spoiler, né? Não compromete nada do livro, não. É que o Yorg e a Zoya têm uma filha e que em determinado momento essa filha morre. Assim, a gente fica sabendo que essa filha morreu por algum motivo e esse momento é quando ele encontra a mulher mulher que matou a filha dele. E ele contando que a filha dele tava escrevendo um livro e que ele queria botar culpa nessa mulher que matou a filha dele. Então ele solta pra ela que ela tava escrevendo um livro e que esse livro chamava A Casa para Fins Especiais. Aí eu vou abrir aspas aqui. É A Casa para Fins Especiais. Respondi sem hesitar. Era uma história de culpa e de acusação. Acusação infundada. Sim, claro, claro. E pra mim essa é talvez uma parte central da história, porque é tudo que é história. Que eles vivem, é tudo, né? Que a Zoya vive, é tudo que passa na vida dos dois. Uhum. Ele vive num eterno medo do que eles fizeram na Rússia dar retorno pra eles na Inglaterra. O tempo inteiro ele fala disso, que ele fica olhando pros lados com medo, até quando ele é velhinho, uhum, de encontrarem ele. Esse é o ponto-chave. O livro fala dessa culpa, dessa, além dessa história de amor, da parte histórica, o The House of Special Purpose é por causa dessa história de culpa mesmo que eles vivem. Por isso que o cenário do Palácio de Inverno, por mais deslumbrante que ele seja, por mais que a gente veja todo lá dentro como que ele é, e os meninos não concordem com isso, né? Mas... mas eu digo que eu quero conhecer a Rússia como um todo, ali, a São Petersburgo, eu quero conhecer o caminho que... aquelas noites claras, né? Você quer também ser mandado pra Sibéria? Não, chega. Isso não. Tudo tem limite. Eu queria saber de vocês, menos do Diego, que ele não leu, não pode falar. Vai precisar muito isso no podcast ainda? Vocês acharam o fim do livro previsível? O Andrei falou um pouco sobre isso já, né? Já falei um pouco. Achei. Achou? Uhum. Qual é o fim do livro, Diego? Ele termina com um ponto final, né? É. Termina com um ponto final. E por pouco você não tava errado, tá? Por pouco. Por pouco, né? Porque isso é uma reticência, né? É, não. Então, a frase anterior termina em reticência. Mas reticências é um ponto final. Reticências é completamente diferente de um ponto final, são, cara. São três pontos finais. São três pontos finais. Cara, a última frase, tô vendo aqui, é bem foda. Tem tudo a ver com... Qual é a última frase, Marcelo? Não. A última frase do livro é pesada. Assim. É pesada, né? Eu não lembro qual é a última frase, cara. Então é isso que significa estar sozinho. É isso aí. Puta, né? É uma paulada essa frase. Ah, sim. Mas e aí, vocês acharam previsível? Mas você tá falando do final. Esse final aí da frase mesmo, última palavra. Não, o final, o plot twist ali. O plot twist. É. O clímax. Nem é bem isso, né? Mas... cara, eu passei o livro inteiro esperando que fosse isso. Eu também. E eu não tive provas nenhuma que seria o contrário durante o livro inteiro. Então, assim, realmente, quando aconteceu, quando a gente descobre, de fato, né, o plot twist, quer dizer, que nem é um plot twist pra mim, porque não teve reviravolta nenhuma. É, não, claro, claro. Assim, o autor não faz questão de esconder, né? É, eu acho que ele não fez questão de esconder. Isso, pra mim, não necessariamente é algo ruim, não. Não é um defeito do livro pra mim. Porque não necessariamente tinha que ser algo, mirabolante. Pra mim, não. É, e assim, eu li o livro sem saber muito da história da Rússia. Fui descobrir depois. O livro me pegou tanto que eu fui pesquisar. Então eu vi que realmente fazia sentido, sabe? Se eu soubesse a história da Rússia antes, como o Bruno acho que sabia, acho que o Andrei também, não sei se o Daniel, mas o... se tu sabe a história da Rússia, tu já imagina aquele final com mais facilidade, eu imagino. Então, eu achei também, eu já tava esperando o final. Se não fosse isso, o final, eu ia achar que era muito... Eu ia ficar puto. Ia ser uma forçação de barra maior, assim. Eu ia ficar puto. Eu perguntei isso, cara, porque a minha namorada, a Célia, ela leu o livro, ela não imaginou o final, e até o fim, até acontecer sabe, a revelação, ela não tava entendendo o porquê das coisas, entendeu? Ela leu em russo? Não. Não, cara. Não. Ela leu a primeira edição. Ela imaginou que... eu acho que ela não comprou muito bem a história. Enfim, eu não vou dizer por ela que ela não tá aqui pra falar sobre isso, né? Mas ela não gostou da narrativa do livro porque ela não tava entendendo como as histórias se juntar, e quando se juntou, ela, cara, sério? Tipo, sabe? Não gostou. A decepção da vida do Marcelo, né? É. Uma das, com certeza. Você sente o pesar com que ele fala isso, né? Quase que o namoro terminou esse dia. É isso que significa estar sozinho, né, cara? Puxando, então, a parte final de conclusões finais, tentaram avacalhar com esse cast, tentaram me fazer não gostar desse livro e não conseguiram, mas vamos lá, eu queria saber de vocês pontos fortes, fracos, indicam, não indicam, literalmente, conclusões finais sobre o livro O Palácio de Inverno. Olha só, fazendo uma recapitulação um pouquinho do que eu falei, eu acho que, de fato, o livro tem uma preocupação grande com os personagens, você compra os dois personagens, acho que o contexto histórico realmente não é o forte, acho que ele nem realmente se preocupa com isso. Tem outros romances históricos que se preocupam bem mais mais, né? E talvez, assim, nunca li nenhum outro produto do autor, só vi o filme, né, O Menino Pijama Listrado, mas gostei desse fato de você pegar um ponto, um pedacinho da história e traçar uma história que seja universal, de fato, né, como vocês falaram. E eu não tinha parado pra pensar nisso. E, assim, não vou falar aqui que o livro não tem alma, né, mas, assim, acho ele... Abraço, Andrei! Cara, nem eu vou me perdoar pra você falar. Mas eu acho que se falar que ele é sem sal também não... É a mesma coisa, né, assim, sei lá. Mas eu tenho... Aí eu que não vou me perdoar por ter falado isso. Mas algo falta, pra mim, algo faltou nesse livro. Eu não vou falar pra ninguém não ler. Óbvio que não, cara. Acho que quanto mais pessoas lerem livros em geral, vai ser ótimo, assim. Né? Ainda mais como professor, é impossível falar, olha só, não leia, sabe? Qualquer... Lê um gibi, lê, sei lá, lê classificados, mano. Deixa eu fazer um disclaimer rapidinho aqui, cara. Esse cara que tá falando agora, que tá estraçalhando esse livro que eu gosto tanto, eu gastei interurbando com ele hoje. A gente esperou uma hora pra ele conectar pra gravar, e ele tá aqui destruindo o livro, cara. Mas eu tô chorando, para com isso. Mas calma, mas calma. Tô brincando, eu tô brincando, Calma, eu vou amaciar. Eu vou amaciar no final, Seja sincero, cara, por favor. Tô brincando contigo. Estou sendo mega sincero, assim. E, cara, eu li o livro porque o livro era realmente especial pra você, assim. Você ficou, Daniel, esse aqui é o segundo livro que eu mais gosto. Toma, lê. E, cara, eu tentei comprar o livro na mesma vibe que tu me mandou. Caraca, lê que esse livro é foda. Vai ser foda. E, cara, eu fiquei nervoso porque eu não tava conseguindo. Fazer isso. Cara, eu demorei a ler, mas da metade pro final, cara. Aí sim o livro me ganhou. Assim, eu realmente... A partir do momento em que o romance começa, de fato, aí, porra, eu fui, cara. Fui bem, fui embarcado. É assim. O famoso passa boi, passa boiada, né? É, vem que eu tô comprando, vai, sabe? O que isso? Vem, pode vir, tá ótimo. Foi lindo, maravilhoso. Caraca. Então, assim... Deve ter sido o podcast mais sexual, né? Pô, todos mas a gente tá romântico, né? A gente tá embalado. A gente tá aí pra isso, né? É a vodka. A gente tá aí pra isso. Então, assim, cara, aconselho ali. Acho que ele é uma leitura fácil, tá? É, não é uma leitura difícil, não. Ele tem um vocabulário muito fácil. Pra você que quer um romance fácil de ler e que você vai ter uma pitadinha de história, cara, vai, embarca. E se você comprar os personagens, tu vai curtir muito. Talvez até mais que o Marcelo. Eu não consegui. Queria, não consegui. Mas, assim, faço votos. Vamos lá. Leiam. Mas então, o Palácio de Inverno, vou começar falando que ele não é meu livro preferido do John Boyne. Ah, o meu é, até agora é. É, não, eu gosto muito do Pacifista, gosto demais do Pacifista, até pelo que ele retrata da guerra lá. Eu sou muito viciado em coisas de guerra, então, tipo, eu gosto muito do Pacifista, mas Palácio de Inverno, eu achei um livro fodarástico, assim, pela forma como a história é construída, essas linhas narrativas que se cruzam no final, eu achei uma coisa muito legal de ser feita. Ele não subestima o leitor em hora nenhuma, então, há saltos temporais na história e ele não perde tempo explicando o que aconteceu no meio do caminho. A gente entende o que aconteceu, apesar de ter esses saltos. Até mesmo no período que ele narra entre 1915 e 1917, ele consegue ter saltos temporais ali que a gente sabe o que está acontecendo na história sem ter que muita explicação. Eu acho que isso é mérito da narrativa, mérito do Boyne, que escreve de forma muito fácil, muito simples de ser lido. E eu comprei muito fácil os dois personagens. Comprei fácil Yorg, comprei fácil Azoia. Lá antes, quando ele estava mais novo, comprei a família Romanov, comprei a relação dele com o Alexei, com a Anastácia, com as outras irmãs, com o próprio Kizar. Então eu comprei muito fácil a história, tô muito facinho com o John Boyne, assim, eu falei, sou putinha dele, me entrego fácil pro John Boyne. É isso, é um livro que eu recomendo muito, assim, pra quem quiser ler John Boyne. Primeiro eu recomendo os livros infantis do John Boyne, que eu tenho uma alma de criança, então eu vou sempre ler os livros infantis primeiro, mas dos livros adultos que eu li, o Palácio de Inverno é um dos que mais me apeteceu. Eu acho que o John Boyne, ele é um escritor correto. Ele é um bom vendedor, ele tem um público que é fiel e que vai comprar bastante as obras dele, porque ele usa uma natureza narrativa que já foi usada antes, já funcionou antes, e ele usa eficientemente, sabe? Então, para uma pessoa que gosta de ler romances históricos ou de absorver a história enquanto tá lendo alguma outra coisa que se passa no presente, é uma maravilha, é uma coisa fantástica, assim, tu ter essa oportunidade, sabe? E, claro, tem vários escritores tentando fazer isso hoje, mas o Boyne talvez seja um cara que faça isso corretamente, que faça isso eficientemente. Então, É legal que ele tenha esse público cativo que ele tenha, sabe? Eu reconheço que, pô, é bacana ver um escritor nesses moldes na atualidade que saiba usar bem o tipo de escrito, o tipo de narrativa que ele quer utilizar. Eu queria fazer dois adendos, então. A primeira, o problema de você focar nos dramas reais de um personagem na atualidade e ao mesmo tempo que você pega algo histórico, é que no caso de alguns narradores específicos, tem narradores que são atemporais nesse quesito, tem outros narradores que talvez fiquem nesse momento. Eu não sei se o John Boyne é um cara que daqui a 50 anos as pessoas vão lembrar dele, dizendo, pá, aquele escritor fez esse livro que, meu Deus do céu, sabe? Eu acho que ele não tem essa temporalidade de mexer com esse clima meio épico, com o romance, com o drama, como os grandes autores, assim, tiveram, sabe? Que é o que o Boyne tenta se enquadrar. Ele tenta se enquadrar nesses grandes autores, em Shakespeare, em Tolstói, esses caras. Ele tá tentando chegar nesse caminho. Só que ele é um cara que eu acho que ele é um produto momentâneo ainda. Ele não é um cara que eu vejo no futuro como, bah, esse cara, ele fez aquela geração, sabe? Eu não consigo crer nisso ainda. Mas num adendo, ao Marcelo ali, que ele falou numa hora do Menino do Pijama Listrado, eu acho que o Menino do Pijama Listrado, ele seja mais emotivo que o Palácio do Inverno, porém, contudo, entretanto, todavia, isso não quer dizer que ele seja melhor. Eu acho que o Menino do Pijama Listrado não funciona por esse melodrama muito forte. E, particularmente, eu gosto mais do Palácio de Inverno. Boa! Então, grave isso, Marcelo, nunca mais esqueça na sua vida que o Andrei falou isso uma vez. Pode deixar, cara. O melhor livro do John Boyne que ele leu até agora foi o Palácio do Inverno. Até agora. Estamos juntos, cara. Olha que legal. Falou. Mas assim, puxando os pontos do Andrei ali, pra fechar minha opinião também. Eu acho muito legal autores que mesmo buscando focar, escrever com uma linguagem atual, uma coisa mais universal, focar mais no romance, como foi a gente falou até agora, que eles mesmo assim, eles trazem à tona e lembram fatos históricos. Eu acho muito legal isso. Eu gosto muito de romances históricos. Gosto muito de enquanto tô lendo uma besteirinha lá, uma coisa que me entreta ou que seja atual pra mim, em contexto diferente, traga menções a datas, a fatos e coisas que aconteceram e mudaram a história, não de repente do mundo, mas de países ou de outras pessoas, né? Guerras e enfim. Acho muito legal esse ponto de John Boyne. Esse livro específico eu acho muito legal também, que apesar de ele ser cortado em presente e passado, não fica chato. Já li muitos livros em que tu tá lá no passado e puta merda, voltou ao presente, que saco, sabe? E apesar de lógico, tu querer continuar lendo o passado e que ele não volte ao presente, quando ele volta ao presente, eu senti prazer em continuar lendo, sabe? Não era aquele... Me entendam, às vezes tem horas que tu tá lendo o passado de um livro, não é o caso do Palácio de Inverno, um outro livro, e quando volta pro presente, tu, cara, beleza, vou parar de ler, amanhã eu continuo. No caso de John Boyne, mesmo alternando o presente e passado, eu queria continuar lendo, e acho muito positivo isso. Talvez porque eu tenha me envolvido muito no enredo e tal. Achei também, como eu falei, as descrições apaixonantes, os personagens apaixonantes, e eu gosto muito e indico demais o livro, né? Não à toa, indiquei pra dois dos que estão aqui presentes hoje, né? Os dois não gostaram muito, mas enfim, a vida é isso, né? Eu tô indicando pra mais uma galera que tá ouvindo a gente agora, então tentem ler, como falaram, é uma leitura fácil, não é difícil, tem esses contrapontos históricos muito bacanas e eu espero depois o comentário de vocês aqui embaixo na postagem. Concordem comigo ou não, a gente tá aqui pra ler e ter suas próprias opiniões. Só um adendo aqui, eu não desgostei do livro não, tá? Porque parece que eu odiei. Eu só não gostei tanto quanto Marcelo. Cá pra nós, eu acho bem difícil alguém gostar tanto quanto Marcelo. Mas vai ser ótimo se gostasse. É isso. Marcelo tem um altar que ele coloca lá, Carlos Ruiz Zafón e o Palácio de Inverno, assim, ele venera toda noite. É. Deixa eu ser sincero, cara, quando eu comecei a escrever, e não sou um escritor, eu tô tentando ser, né, eu coloquei como norte pra mim, cara, publicar uma obra parecida, uma mescla entre A Sombra do Vento e Palácio de Inverno. Mais pra mim, mais pensando em mim do que pensando no público, assim, se eu escrevesse um livro desse, eu ia curtir, sabe, eu ia ficar feliz por mim, então eu gosto tanto que eu queria escrever algo parecido, assim, enfim... Mas então, entrando na parte de jabás, quero agradecer a todos os convidados, obrigado por me colocarem um pouco no chão, né, trazer um pouco de racionalidade pro podcast de hoje, pro episódio de hoje, que senão todo mundo ia achar que esse livro é perfeito e eu sei que não é verdade, ou não deve ser verdade, né? Enfim, Andrei, cara, muito obrigado por ter você de volta, tempão sem gravar contigo, espero que volte mais vezes, né, não daqui 6 meses apenas. Daqui a meio ano, né, cara? Deixa aí, cara, teus links, site, blog, onde o pessoal pode te encontrar, falar contigo? Cara, se você mora em Florianópolis, é possível que você me encontre na rua, porque Florianópolis é uma ervilha, todo mundo se conhece aqui. Vocês podem me encontrar pela internet, assim, digitem Andrei Lenneman no Google. É mais fácil, né? Vai vir um monte de link pra vocês olharem sobre cinema, sobre filmes, sobre séries, sobre música, um monte de merda lá que eu escrevo. Mas eu tenho no Locotopia uma parte já de críticas ali, se vocês quiserem dar uma olhada. Aqui embaixo na postagem. Exatamente. E também escrevo crônicas ali no Leitor Cabuloso, que é concorrente, eu não posso ficar falando muito. Claro que pode, cara. Você é parceiro nosso, né? Nem sei. Já gravou aqui com a gente, já gravamos lá com ele. Então não tem problema. Tá tudo em casa. Agora o ouvinte tá pensando, é por isso que ele ficou 6 meses sem gravar. Exatamente, foi. Olha, eu não quero botar ninguém no meio. Não, é brincadeira, cara. Coluna Manifesto tá aqui embaixo na postagem também. E é isso aí, cara. No mais, é o que eu mais tô fazendo atualmente. Tenho também sou colunista do Diário Catarinense aqui, né? Então eu tenho o blog também, que eu escrevo bastante sobre cinema lá. E no mais, era isso. Obrigado aí por todos, por darem voz às minhas loucuras aqui por uns minutos. Obrigado, cara. Do fundo do coração. E, pô, tudo que eu falei do Lucinho, ele é brincadeira, tá? O ouvinte não leva a sério. O Andrei é parceiro, é amigo, tá sempre aqui quando possível. O Lucinho também. Desde que o Marcelo foi xingado no Cabuloso Cast, nunca mais. São águas passadas, superamos todos. Andrei, muito obrigado. Valeu. É outro que também voltou aqui depois de um longo tempo, né? Daniel Cavalcante, cara. Como é que é você estar de volta à podosfera? Cara, é bom, é aquele sentimento de saudosismo, né? É bom. Vamos ver se anima aí, quem sabe. Eu animado daqui, Rodrigo animado de lá, né? Vamos ver aí se a gente consegue animar isso de novo, cara. Mas, assim, obrigado por ter me convidado de novo. E, cara, eu quero voltar pra falar do teu terceiro livro predileto, cara. Só tu fala com a gente mesmo, né? A gente fala sobre ele. Eu vou fazer um rank aqui, depois eu passo, cara. Tá tranquilo. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado a todos vocês aí por esse bate-papo. Fazia tempo que eu não gravava nada. E, cara, eu não vou deixar aqui o link do Enquadrando Andando, porque ele não existe mais. Pois é, mas cara. A gente tá fora do ar, os episódios saíram, né? Não tem mais episódio em lugar nenhum. Eu fiquei muito triste com isso, cara. Pois é, mas é tudo culpa do Fábio, né? A gente bota tudo culpa no Fábio porque ele não pagou o domínio. Aí o domínio saiu do ar. Né? Então quem baixou, guardem esses podcasts com vocês. Caraca. Mas a gente tem muita vontade de voltar, sim, mas o tempo tá realmente contra a gente. O Fábio tá acabando a faculdade, eu já tô acabando o mestrado, o Rodrigo tá acabando os projetos, quem sabe a gente anima pra voltar aí. Mas convidando a gente tá aí, fazemos qualquer negócio, tá? Somos os prostitutos da internet. E a putinha sou eu. É, a putinha tu... Obrigado, Daniel, cara. Espero que tu volte aqui antes, né? Do episódio 66 também. Porque se for nessa previsão aí, sai um livrocast por mês. Isso. Eu vou vir daqui a 20 meses. Então. Caraca. Então são o quê? Pô, um ano e bal. É, né? Então, até 2016, galera. Caraca, tá bom, então. E por fim, né, o nosso especialista, cara que leu tudo do John Boyne, a putinha do John Boyne, já gravou com a gente sobre o Armandinho, as tirinhas do Armandinho. Tá menos tempo, né? Faz mais recente, foi 40, se não me engano, episódio. Bruno Assis, muito obrigado, cara. Obrigado por juntar tua voz a mim aqui nesse coro de quem gostou do livro. Quem gostou realmente do livro. É, porque tava feio o negócio. Tava, foi difícil, né? Tava o Daniel feio. O Daniel também tentou ajudar, tentou atrapalhar, mas obrigado, Daniel, cara. O Daniel tava com pena de mim, eu acho. É, pode ser. Ou de mim, né? Porque não. É amigo, não quer falar mal. Acho que tava com pena do Marcelo, coitado, né? Marcelo indicou o livro. Não, assim, não, eu fui realmente, foi exatamente isso, cara. Assim, eu comprei os personagens, mas realmente a ambientação, meu Deus. Foi exatamente isso, você ficou com pena do Marcelo. É, a gente entendeu. Tô procurando ainda aqui no Mercado Livre, cara, não acho esses personagens pra comprar. Ai, meu Deus do céu, Diego, tá louco. O Diego tá aqui ainda, gente, é verdade. Sinto saudade dele. Mas, ô Bruno, então diga teus links aí, cara, do teu podcast, Papo de Mineiro, do teu canal no YouTube. Então, primeiro agradecer o convite, né? Agradecer a conversa que a gente teve aqui. Não deu vontade de matar ninguém, então tá tranquilo. Positivo, né? É, tá positivo, porque, né, depois de todas as opiniões negativas do livro, coitado, ele não merece isso. Tô fazendo carinho na capa dele aqui agora. E vocês podem me encontrar lá no Papo de Mineiro, que é o Papo de DI Mineiro. Igual mineiro fala mesmo, igual vocês estão vendo eu falando aqui com o meu sotaque. A gente tá sem episódio agora porque o Lucas queimou o computador dele. A gente não tem como gravar, sabe? Assim que aquele preguiçoso resolver a vida dele, a gente vai voltar a gravar. Mas também pode entrar lá no meu blog, que dessa vez eu vou acertar o endereço, porque da última vez eu errei. É, eu falei errado da última vez, mas é www.estamosemobras.com.br e lá vocês conseguem acessar tudo. Tanto Facebook, Twitter, o canal no YouTube, que é o canal em obras, que eu tô postando coisas lá agora, então, tentando um formatinho novo, vendo o que dá. Mas enfim, vocês podem ir lá, eu falo de livro, no Twitter também eu falo de livro, assim, 2% das vezes, mas eu também falo, então pode acompanhar em todas as redes sociais que a gente tá por aí. Mas galera, de verdade, de novo, Andrei, Bruno, Daniel, o Diego não vou agradecer porque, né? Muito obrigado por terem batido esse papo com a gente, obrigado por suas opiniões, agregaram bastante, tenho certeza que o ouvinte gostou também, e eu acho que o Livrocast de hoje termina por aqui, né? Então, o episódio de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo Livrocast. Like a love without a sound, like a heartbeat moving through me. Quase que o namoro terminou esse dia. É isso que significa estar sozinho, né, cara? Exatamente, quase terminou pela voz. Ô, Marcelo, eu vou te mandar um link aqui bem bacana. Para, cara. Com, esse, para com esses links, cara. É sério, velho. Pro ouvinte que não sabe, o Diego fica mandando link a gravação inteira. Vai fazer muito sentido, cara. Pode mandar o nosso histórico do Skype pra ele, assim. Esse conteúdo está altamente indisponível. É, está. Pra mim também. O conteúdo não está disponível. Ah, obrigado, obrigado. Deve ter sido uma coisa muito cabulosa. Um cara de pornô asiático isso, né, cara? Pelo amor de Deus. Não, é russo. Ou russo, né? Obrigado, Facebook, por não me mostrar esse link. Leste europeu direto para o Facebook. Não, eu vou mandar uma foto agora, então. Pronto, tá aí. Não. Mandei. Eu tô defendendo o Marcelo nessa, cara. Ai, cara. Eu tô abrindo porque eu tô muito curioso. Peraí que eu vou ter que salvar como aqui. Caraca, 32 kbytes de veneno, né? Peraí, vamos ver. Tem alguma coisa errada. O meu ainda tá travado, cara. Deve ter um vírus aqui por baixo, mas. Com certeza. Tem um cavalo de Troia aqui, com certeza. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Opa, o arquivo foi abrindo, exibido. Vamos lá, abrir arquivo. Agora é só tu botar a montagem no site com a cara do Marcelo no velho e a cara da Sally na senhora. É, eu vou ser obrigado a pôr a foto aqui embaixo da postagem depois. Então, se isso for pro ar, se você estiver ouvindo essa parte aqui embaixo da postagem, tem o link do que o Diego mandou. É bonitinho, é bonitinho.